Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nascido de Cristo, agora sou, e a Ele dou glória. Estava errado e consertou. Já não penso mais no que passou, somente em meu Salvador. Quero adorar, Senhor, teu santo nome. Quero exaltar, Senhor, Senhor Jesus. Nascido de Cristo, agora sou, e a Ele dou glória e louvor. O Espírito Santo me mostrou o que estava errado e consertou. Já não penso mais no que passou, somente em meu Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.